Brasil caminhoneiro. Um coração hóstia bate agitado pelas ondas. Forças comunicadoras feitas para expressar-se em palavras da verdade e da paz. Santa Clara, sonorizai a reconciliação, ensinai o povo a tornar-se hóstia viva. Assim haverá consciência do bem em justiça que abraça a paz. Santa Clara, congregai as palavras que edificam e clareai as que obscurecem a dignidade humana. Surgirá então um novo mundo. Santa Clara, sede a primeira a gerar no coração do povo a esperança ativa. Aí sim, o terceiro milênio será novo e mais novo ainda, o coração do povo. Santa Clara, globalizai a palavra, democratizai a comunicação, socializai e espalhai o poema e a canção em todo o canto. Aleluia! Nosso povo terá voz própria, luz própria. Santa Clara, ganhai para Deus o coração do povo e do Espírito de Deus alcançai-nos a palavra curta para o tempo exato, para o momento oportuno. Rádio Santa Clara de Floriano, ZYI 898, 1580 kHz. Estúdio localizado à Rua Clementino Ribeiro, 187, Floriano, Piauí. Certo, em Floriano são 5 horas e 4 minutos. 5 e 4. Alô você, bom dia. Estamos chegando agora, nesse momento, a partir de agora, para ficar junto de vocês em mais um programa Café da Manhã. Eu sou Valdeci Araújo, eu prometi, aqui estou, graças a Deus, né? Depois de mais um final de semana aí abençoado, cheio de muita paz, de muito trabalho também. Ontem trabalhei, foi o meu plantão ontem aqui na Rádio Santa Clara, mas a gente está voltando, né? Graças a Deus, disposto para ficar junto de vocês com mais um programa Café da Manhã, que é através da sua emissora preferida, Rádio Santa Clara. E o seu final de semana, tranquilo? Cheio de paz, de saúde? Normal, junto da família, tomou uma, brincou com os amigos, ficou com a família, viajou. O importante é que você fez tudo muito bem feito, né? E hoje está aí descansado, né? Tranquilo, para mais também uma semana de batalha, um dia de cada vez, claro, mas já visando mais uma semana muito produtiva, e é isso que a gente quer também e deseja para você, beleza? Beleza, então tamo juntos. Eu sou Valdeci Araújo, até às 7 horas no seu rádio com mais um programa Café da Manhã. Querendo você junto da gente, querendo você com a gente, querendo você participando com a nossa programação. E o nosso telefone é o 994074190, 994074190. Lembrando que esse telefone é o WhatsApp, onde você pode mandar sua mensagem de texto, de voz, e vamos atender você com muito carinho, beleza? Tá certo. Nessa primeira parte aqui, você já sabe, já conhece, temos aí informações, mas temos também muitas músicas. É só pedir, é só fazer o roteiro musical que a gente vai atender você, beleza? Até às 6 horas. 6 horas da manhã tem oração da manhã com Frei Alfredo, né? Aqui através da Rádio Santa Clara. Depois a gente segue o programa falando de futebol, falando, trazendo as principais informações, principalmente desse final de semana, né? E depois a gente segue com as notícias, com entrevistas da nossa cidade Floriano. Certo, Ed? Que até às 7 horas já tem uma programação legal, feitinha aqui para você que escuta a Rádio Santa Clara todos os dias, finalzinho de madrugada, início de manhã, eu e você juntos aqui, graças a Deus, né? Olha a hora, são 5:06, 5:06. Lembrando a vocês que o nosso telefone é o 99407-4190, 99407-4190. Liga pra gente. Hoje é dia 7 de março, hoje é dia das Santas Perpétua e Felicidade. São os santas, as santas para o dia de hoje, Perpétua e Felicidade. Olha, hoje é dia dos fuzileiros navais, dia dos fuzileiros navais. A fundação da Casa da Moeda Brasileira aconteceu num dia como hoje, isso em 1694. Tá aí, rapaz, que beleza, muitos anos, né? 1694 foi aí fundada a Casa da Moeda Brasileira. Tá aí, informações para vocês dessa data, data que, claro, muito importante, que a gente tem que agradecer a Deus por a gente ter chegado até ela. Daqui a pouquinho vamos trazer aqui algumas manchetes do que vamos trazer dentro do nosso programa Café da Manhã, da sua emissora preferida. Porque agora vamos tocar música para você que está aí na sintonia do nosso programa. Eu vou começar aqui com uma música do Frei Alfredo, né? Tem uma participação aí que eu não me lembro de quem é essa participação, mas que eu gosto muito dessa música. Então, eu já estou mandando aí para você que gosta do Frei Alfredo, né? Das músicas dele aqui, né? E tem uma música que eu gosto muito, muito mesmo aqui. E eu vou tocar Lua Amiga, tá certo? Essa música para você que está com a gente. 5:08, abrindo a parte musical do nosso programa. Frei Alfredo. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Muito perfume espiritual fica para todos nós que oferecemos essa coroa de rosas à Nossa Senhora. Rogamos a Deus uma bênção especial para os que colaboram com a transmissão desse santo texto: Adelvani e Lenivaldo, Antônio Renato da Hora e Berenice, Ariete Ferreira Costa, Ana e Conegundes, Antônio Wilfton e Silene, Edmar Alves e Maria Helena e filhos, Dr. Flávio Henrique, Edmário, Milene e Felipe Alão, Elza Maria de Souza Batista, Graci e Elisandro, Graça Costa e Silva, Guiomar e Marli Castro, Glória Maria Alves Silva, Ivan e Marisol, Iracema Andrade Arraes, Isadora Maria e Diogo Brito, Jeane Cronenberg, José Lemos e Maurícia. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Deus abençoe as nossas famílias, conceda-nos saúde, cure as feridas do nosso coração e nos faça criaturas novas. Paz e bem. Pontualmente, 18 horas. 6, 1, 8, 9, 8, 1580 kHz, Rádio Santa Clara, Floriano, Piauí, Brasil. O aplicativo da Rádio Santa Clara ganhou uma nova atualização. Está mais moderno e interativo. Novas funções e mais agilidade. Notícias, pedido de música, foto do locutor, localização da rádio, Google Maps, WhatsApp da rádio, Facebook, Twitter, Instagram da rádio. Telefone, onde o ouvinte pode ligar direto. Formulário de contato, player na barra de notificações. Mantém tocando, mesmo quando minimizado. Função compartilhar o aplicativo. Se você ainda não baixou ou ainda não atualizou o aplicativo da Rádio Santa Clara, basta digitar no Google Rádio Santa Clara, acessar o nosso site radiosantaclara.com.br ou pela Play Store. O aplicativo da Rádio Santa Clara é versátil, leve e fácil de usar. Tudo em tempo real. Sua empresa não está vendendo? Vem anunciar na Rádio Santa Clara 1580 kHz, a primeira do coração do povo. ZYI 898, 1580 kHz. Rádio Santa Clara. Rádio Santa Clara AM, transmitindo vida em seu rádio. Rádio Santa Clara, a primeira no coração do povo. A Dario Pax, especializada em serviços funerários e preparação de corpos para velório, possui um centro de velório para maior conforto e comodidade no momento mais difícil de sua vida. Fique sócio da Dario Pax Assistência Familiar e desfrute dos descontos de nossos convênios. Dario Pax, Rua Fernando Marques, 698, Centro, e Rua Gabriel Ferreira, 1098, Manguinha. Telefones 3522-1793, 3522-1818. Floriano, Piauí. Todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, você tem um encontro marcado com Frei Alfredo, aqui na Rádio Santa Clara de Floriano. Programa Cantar a Vida. Santa Clara. É isso aí, agora vamos dar acesso ao nosso momento do sertanejo para você ouvinte que está sintonizado e participe através do 89-9904-07-4190, o nosso momento de música sertaneja. Então afasta o sofá, afasta a cadeira e vamos animar esse momento com você ouvinte aí em casa, através da zona rural, dos interiores ou através do aplicativo da Rádio Santa Clara, com o sucesso de Maiara e Maraísa, Sorte que Beija Bem. E vamos de música! A hora certa em Floriano, são 5 horas e 2 minutos, 5 e 2, alô você, bom dia, estamos chegando agora no seu rádio, a partir desse momento para ficar junto de vocês em mais um programa Café da Manhã. Eu prometi, eu estou aqui, né, junto de vocês através da sua emissora preferida, Rádio Santa Clara. Espero que você esteja aí também, já na sintonia do nosso programa, sintonia da Rádio Santa Clara, né, para mais um grande programa de rádio. Ele é muito grande porque você está aqui com a gente, né, ajudando a gente a fazer o programa, pedindo a sua música, participando, denunciando e na sintonia 1580, não importa como, através do rádio, através do seu telefone, do computador aí, do smartphone, é rapaz, do seu tablet, o importante é que estamos juntos, interligados aí através da Rádio Santa Clara, eu e você, você e eu, tô chegando, graças a Deus, depois de uma noite tranquila, com paz, saúde, bem dormida, né? Eita coisa boa, espero que você também tenha tido assim uma noite muito cheia de paz, tá certo? Para que a gente possa amanhecer muito disposto e seguir a vida, né? Mais um final de semana aí, para aqueles que vão trabalhar, bom trabalho, para aqueles que vão descansar, bom descanso, para aqueles que vão trabalhar, bom trabalho também, né? Assim, esse final de semana é o meu, rapaz, eu vou trabalhar amanhã, mas com fé em Deus, com muita tranquilidade, com muita disposição, e eu espero que você também, aí o que você for fazer, faça com muita disposição, pensamento positivo, que vai, tudo vai dar certo, né? Não? Tamo juntos, Rádio Santa Clara, eu e você. Eita, hoje o programa até às 7h30, né? Já que estamos aí no sábado, então temos mais tempo para ouvir música, para tocar música, para trazer mais informações, para ficarmos juntos, eu e você, você e eu. Nosso telefone, quer entrar em contato com a gente? Manda aí sua mensagem de texto e de voz, que estamos aqui para atender você. 994-07-4190. 994-07-4190, esse é o telefone da Rádio Santa Clara. é o WhatsApp, né? Então estamos aqui à sua disposição. Vá ligando também, que nós estamos aqui para atender você. A hora certa são 5 horas e 4 minutos agora. Hoje é dia 5 de março, um sabadão legal. 5 de março, hoje é dia de São Teófilo. É o santo para o dia de hoje, São Teófilo. Hoje é dia do filaterista. É, o dia do filaterista, dia 5 de maio. Tá aí. Olha, deixa eu trazer para vocês algumas informações desta data, né? Metrô do Rio de Janeiro, inauguração em 1979, num dia como hoje. É, temos aqui também a Uni, forma Comissão Estudantil de Defesa do Petróleo, que cria aí o lema do petróleo é nosso, isso em 1948, no dia como hoje. Deixa eu dizer para vocês também de que a Festa da Uva lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a primeira aconteceu num dia como hoje, isso em 1932, e até hoje acontece, né? Essa festa que é muito famosa lá em Caxias do Sul, é a Festa da Uva, onde reúne aí muitas famílias, muitas mulheres bonitas, né? É, rapaz, tem disputas também, me parece aí, a rainha da uva, aquela, né, a escolhida, passa aí um ano no cargo e tal, é mais ou menos por aí, bem divertido mesmo essa manifestação, essa festa lá em Caxias do Sul, é a terra do Juventude, né? Do time de futebol Juventude. São 5 horas e 5 minutos, vamos tocar música? Eita, vamos começar com essa. Lembrei dessa música hoje, né? Ainda há pouco, quando eu estava abrindo o programa, eu digo, nunca mais eu ouvi o Eduardo Costa cantando Eu Quero Esse Amor. E é com essa que a gente abre música animada, música bonita, pra gente ter um programão assim, ó, muito legal. Bota a mão em cima,